Pipoca e bala e urubu saindo. corpo corre, o suor descorre, vem a guia de boi, é um corre-corre e o mocinho chegando. Thank you. Thank you.